Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num material bem interessante sobre identidade e renovação da mente, chamado Identidade em Cristo e Renovação da Mente. E o ponto central que eles trazem logo de cara é aquele versículo conhecido, Romanos 12, 2, né? Exatamente. Aquele que diz para a gente não se amoldar ao padrão deste mundo, Sim. mas para ser transformado. E a chave é pela renovação da mente. E o objetivo disso, segundo o texto, é bem claro: conseguir experimentar a vontade de Deus, aquela descrita como boa, agradável e perfeita. E tem um ponto aí sobre essa identidade em Cristo que o material frisa bastante, né? Tem sim. A ideia principal é que essa identidade não é algo que você conquista, tipo, na raça, sabe? É. É mais como um presente. Vem pela graça. Ah, entendi. Um presente. É. Só que não é um presente para deixar na estante acumulando pó. O texto diz que precisa ser cultivado com fé e obediência. Tem uma parte ativa aí. E esse contraste que o texto monta é forte, né? Entre ser moldado pelo padrão deste mundo Sim. e ser transformado pela renovação da mente. O que seria exatamente esse padrão do mundo que o texto fala? Às vezes parece meio, sei lá, abstrato? É uma ótima pergunta. O material não faz uma lista, tipo item por item, mas pelo contraste, dá para pegar que se refere a tudo aquilo que vem de fora e tenta definir quem a gente é, sabe? Fora dessa perspectiva da fé que eles apresentam. Tipo as pressões da sociedade. Sucesso, status. Exato. Pressão por sucesso material, aquela busca sem fim por aprovação dos outros, ou simplesmente seguir o que todo mundo está fazendo, a opinião da maioria. O texto contrapõe isso a um centro de valor mais, digamos, interno e espiritual. Entendi. Faz sentido. E o outro lado, renovar a mente. Como isso funciona na prática? É só tentar pensar positivo? Não, não. O texto sugere algo bem mais, profundo e ativo. É descrito como um realinhamento mesmo, consciente, contínuo. Alinhar o pensamento com a perspectiva divina que a fonte descreve. Uma recalibragem, então. Isso, perfeito. Como trocar as referências? Em vez de usar as do mundo, usar as dessa fé. É uma mudança de lente, sabe? Que altera como você se vê e vê a realidade. E para ajudar nesse processo, o material até propõe umas perguntas para a gente pensar, né? Exato. Quase um. Um check-up interno. Exato. Perguntas bem diretas. Em que áreas talvez a gente esteja deixando o mundo ditar quem somos? Quais aquelas afirmações sobre nós mesmos que o texto diz serem divinas a gente pode ter esquecido pelo caminho? E a mais prática, como é que a gente pode afirmar essa identidade no dia a dia? Na correria. E o interessante é como isso conecta com o que o texto atribui a Jesus, né? A ideia de que a verdade sobre nós não está no que a gente sente ou no que os outros pensam. Pois é. O material argumenta que a nossa verdade fundamental estaria nessa relação com Cristo. E aí vem aquele chamado bem forte para viver a partir dessa ideia de ser alguém amado, escolhido, chamado por Deus. É uma mudança radical de onde a gente busca a validação, percebe? Totalmente. Muda o eixo. A fonte está dizendo, tipo, olha, sua identidade real não depende da opinião alheia nem do seu humor hoje, mas dessa conexão de fé. Exatamente. E até a sugestão da oração que eles colocam lá parece reforçar isso, né? Como uma ferramenta prática. Sim, a oração entra ali como um reconhecimento, sabe? De que essa transformação não é só força de vontade. Segundo a visão do material, depende também de uma ajuda divina. Um pedido de ajuda para viver essa verdade e não cair na conformidade com o mundo. Isso. E a conclusão que o texto apresenta é assim, bem esperançosa. Acreditar e continuar nesse caminho de fé, de resiliência, traria força para lidar com os perrengues da vida. E o resultado final que eles mencionam é se tornar uma pessoa mais amada por Deus. Exatamente. Então, resumindo, o que esses trechos mostram para a gente? Essa identidade em Cristo não é apresentada como um ponto final, um troféu. É mais uma jornada, né? Com certeza. Um processo ativo, contínuo. De renovar a mente, de escolher conscientemente essa perspectiva interna, da fé, em vez de só ir na onda das pressões e padrões que vêm de fora. Uma escolha diária, praticamente. Pois é. E isso, pensando bem, deixa uma questão no ar. uma provocação que vem direto dessa lógica do material, né? Qual seria? Se essa renovação da mente é tão chave para discernir a vontade divina e firmar a identidade, como o texto sugere, que outras áreas da nossa vida poderiam ser, assim, impactadas se a gente priorizasse mesmo essa perspectiva interna de fé acima das validações e padrões do mundo? Boa pergunta. Além da autoimagem? Sim, pensa nas decisões de carreira, nos relacionamentos, na forma como a gente encara o sucesso ou até mesmo as dificuldades, as adversidades. Que outras transformações poderiam surgir dessa mudança de foco, sabe? É algo para a gente refletir.